Guardião 0 sem ciente, reporte para livrar o setor. Reporte para livrar o setor, guardião. Chame centro, Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Obrigado, bom dia. 126.85. Ok, 2.85 é semana, graças, tchau. Tchau, bom dia. Para ingresso no circuito, chame seu instalador, frequência 118, decimal 95. Escusa 1 novembro, autorizado para seguir final no 7, aguarde autorização de pouso. Novembro, informação de tráfego, um helicóptero da Polícia Militar nas proximidades do pedágio, correção de buraquinho e reporte quando visual, 506. Guardião 05, informa o tráfego para a Alfa 31, prosseguindo final, pista 107, 1 no meu pé. Guardião 05, está frente, sem interferência, muito grato. Autorizado, alinhar e manter, pista 10. Assistente 1020. Separa 2590, via chegada por médio 1, desça até o nível de voo 150, ajuste na 021. Informação de tráfego, Boeing 738, decolando pista 10. Quatro 707, feito referência. 2067, informação de tráfego, helicóptero 500 pés à esquerda, autorizado a decolar pista 10. Vento no 50 graus, ano 3 mais. Tráfego livre, decolagem pista 10, 2067. Controle Salvador, 120, decimal 8, por favor. 208 para o controle Salvador, 1267, tá bom. Pega o 19, menos solo 44, táxi papá, táxi 5. Morning, go 2067, passage 1500, climb to level 360. Go 2067, level 1, the task comes to level 360. Thank you. 2590, desça para o nível de voo 050. Permaneça ajuste na 021. Essa aérea 2590, comprou o controle. Tango Kilo Romeo Oscar Torre. Kilo Romeo Oscar Livre Alcanar Chame Táxi. Torre Salvador, boa tarde. Tá 3437, ponto espera pronto. Tá 3437, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento no meio, 0 graus, 1,32. Alinha e decola da 10, tá 3437. Guardião 05, Torre de Salvador. Guardião 05, está na região de Itinga, cara, de volta com o campo. Está ajustando o cruzamento da ocupação da 17. Guardião 05, entendido que o senhor solicita o cruzamento do eixo da 17? Sim. Guardião 05, autorizado o cruzamento do eixo da 17. Tem só um tráfego Airbus, não vai interferir com o senhor, mas de qualquer forma é bom informar. Decolando da pista 10. Perfeito, sem interferência. Guardião 05, vai informar pelo cruzamento. Watch your A3-5-1 or watch your 5-1 to the 6th century goal. 2-0-6-7, good day. 437, decolar 252. Chama controle Salvador, ano 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle, boa tarde, até 3437. O 3437, contatado na decolagem, via saída arco 1 no sub, mantendo no voo 360. Sobe o 360 arco 1. Eu vou se aproximar pela 407 e prosseguir direto para o GRAE. 05 vento 1 5 0 graus, 149, pouso autorizado, pistão 7. Pouso autorizado pela 17, guardião 0507, Sofera 2590, venta para 2000, tem restrições, ajuste no 021. Autorizado o sinal do procedimento de evento, primeira pressão 10, autorizado. Preciso autorizar a edição 2010, estado 1021, autorizado o procedimento, restante estabilizado, 2590. Guardião 05, ciente, frequência livre ao estacionar. Boa tarde. Bom, meu Oscar, aqui é legal no 021, autorizado o táxi via papel, reporte ingresso no 7. Autorizado a alinhar e manter pista no 7. O 3437 pode mais leva. Autorizado a leva, 3437. Eleva, obrigado. Bosca, autorizado decolar pista 17. Vento no 50 graus, eu não quadro mais. Estabilizado, Sotero 2590. Sotero 2590, complete nosso procedimento, eu não tenho chamador, frequência 118.95. 1895, Sotero 2590. Dá-lhe boa tarde, palma cego, Silo, Romeo Oscar. Apatão Silo, Romeo Oscar, prossiga. Decolando 7, cruza 500 para 1000. Apatão Silo, Romeo Oscar, mantenha sua privilégio de voo visuais. O nome é 7, cruza do Axé, reporte para o Tatá. Quem vai chamar no farol, Silo, Romeo Oscar? Sentido Romeu Oscar, confirme estimar de peso? Ah, eu sou o Chico. Sente, graças. Papá Romeu, Mike Tango, Quebec, prossiga. Romeu Mike Tango Quebec, suba sobre regra de voo visuais para níveis de voo 125, ajuste em Salvador 1020, aguarde coordenação com o centro Recife. quando é que eu posso ter a modificação das obras? Tá, o meu Mike Tango Quebec, seguinte, plano de voo modificado 1604, se para nível de voo 130. De 0 no solo ao 04, táxi à esquerda, pátio militar. Vem na pista, Força 2590. Tá, o meu Mike Tango Quebec, estando com o transponder 5145. Com 3745 autorizado alinhar e decolar. Pista no zero, vento no meio, 0 graus, 15 nós. Autorizado alinhar e decolar. Uma 255, minha chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste na 020. Carro meu Mike Tango Quebec, tráfego 12 horas, 33 milhas, rumo sudoeste, passando 240, descida, Boeing 7373. Carro 255, tráfego 1 hora, 30 milhas, rumo nordeste. O Charlie 25 Bravo, passando de voo 120 em atenção. Tiro Romeu Oscar, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Até regresso. Tram 3745, decola 206, eu chamo o controle de Salvador, no 20, decimal 8, por favor. 208, obrigado, voa. Controle Salvador, tá 3745, decolado, passando 1500, desce. 3745, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, sub mantém o nível de voo 360. Sobe ao 360, via Salvo Uno, alguma chance de voar Leda? Autorizar direto Leda, tá 3745. Está presente Leda, tá 3745, agradece. Ah, meu Mike Tango Quebec, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Vantagem, é Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 020. Olha, é possível coordenar com o Recife voar Bonf, vó? 13745, agora sua ordenação com o centro Recife. Aí ficou, tá ligado. Papá, bravo, lima, uniforme, prossiga. Você coloque serra em dia 20, ó. Pessoa para a serra e cidade da Lima. Mapeia. 0M40-03 a bordo. Papá, bravo, lima, uniforme, mantenha sobre o rosto de voo visual, 500 pés, na escuta do controle. Ajuste em Salvador na 020, reporte visual com local de pouso. Chamei 61-41, número 2, na aproximação, reduza para 2509. Boa tarde, autorizado a linha lida com ar, pista 0, vento no meio 0 graus, 04 nós. 255, 272, 1007, registro 020, autorizado final do procedimento LS X-Ray. Da pistola 0, responsabilizado. São 3745, chama o centro de Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, alterna 251, 3745, obrigado, vamos para o direto. Fugou. Obrigado. Salvador, boa tarde, para 3378. São 3378, boa tarde, contato radar na decolagem, via saída móvel, submanter o nível de voo 370. O Xené 6141, não deixa para 3.100, ajuste no 020. Papapá, bravo de uniforme, não há tráfego do conhecimento no controle do setor, frequência de sete coordenação. Alemanha 315, Moituna, desça para 4.0, sem restrições, ajuste no 020. Tráfego 11 horas, 19 milhas, como sudeste. Bande 737-800, passando 060, descida para 2.000. São 3378, tráfego adicional, tráfego 1 hora, 24 milhas, como sudeste. É a bola 320, descendo para 3.000. Bom dia, bom dia, o Xané, boa tarde, né? 3278. Dona 255, confirme a prova. Aqui é o João Paulo, aqui está retornando pelo. Dona 255, tráfego 11 horas, 14 milhas, rumo oeste, passando 050 em atenção, redor 320. 100 até a próxima pelo, passando 050. 320, via chegada para o MED 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 020. 050, 320. O Xalé 6226, sem identificação, via chegada para o MED 1, deixa para o nível de voo 060, ajuste no 020. Linha 226, número 5 na aproximação, reduza para 2509. O chalé é 61141, redução para 2209. Está reduzindo 220, 624. Calma. Autorizado direto a Buco. Rafa, muito obrigado, está 3378. Zona 255, complete nosso procedimento, emissor de Salvador, frequência 118, destinal 95. 295, tá bom? 641, reduza para 1809, tráfego que procede na aproximação, 7.5 milhas, com 1.70 de grande speed e redução, Boeing 7375. Deixa para 2.010, destinal 020, autorizado o final do procedimento em LS, que vem da pistão 90. É passabilidade. Zero graus, 1029. Isso é pouso, 1019. 78, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 26852. Chalé 6320, número 4 na aproximação, redução para 2309. Chamei 6141, complete 9, proteja no seu motor de Salvador, frequência 118, decimal 95. Chamei 6226, redução para 2309. Leão 141, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Leão 141. Também 6226, redução para 2209. Direita, chama o solo 121, décimo 9. 219, né? Chanel 141, pouso autorizado, pista no 0, vento no meio 0 graus, 119. Procedimento ele é satisfeito, pista no 0, responsabilidade. Desça para 4.010, ajuste na 020. 4.6320, o Chanel 6320. O Chanel 6220, desça para o nível de voo 050. 6220, 050. Azul 4422, desça para o nível de voo 060. Chanel 6320, recuperação para o setor estreamento, com a esquerda para o 025, está limitado pela radial 280 do Velho Salvador. Chanel 6320? Afirma, Chanel 6320, copiou o controle. Negativo. Chanel 6320, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 025, está limitado pela radial 280 do Velho Salvador. Normativo, esquerda 025, limitado pela 280 do Salvador, 6320. Oceania 6320, para o curso localizador, com a direita para o 050, responsabilizado. Desça para 3.000 pés. Ajuste no 020. Ok, 050, 3.000 descendo, 6320. Oceania 6220, redução para 1802. 6220, desça para 4.000 pés, ajuste no 020. 6320, vai transferência. 6320, não tem estabilizado. Contato sinal de procedimento, chame pelo servidor, frequência 6320, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ele é satisfeito. A pista não zero, agora transferência. 2.000, não se escuta 6320. Oceania 6226, tráfego que precede na aproximação 11 horas, 8.5 milhas. Passando 3.000 pés para 2.000 pés, é 2320. Com 2 no 3 de grande speed e redução. 6226, até o lado, não se quer. Rio 4422, desça para o nível de voo 050. Redução para 2609. Desça para 2.000 pés, Oceania 6320. Campo 6320. Oceania 6220, desça para 3.000 pés. 2.000 pés, a 2.000. Oceania 6220, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS aqui. A pista 90 é responsabilizada. 6226, responsabilizado, autorizado ILS, descendo do Brasil. Oceania 6320, chame o congelador, frequência 118, decimal 95. 1895, Oceania 6320. Salvador, Oceania 6320. Oceania 6320, continue a aproximação, número 2 para a ponta. Informe o tráfego da companhia, final de 4 milhas, pista no zero. Gente, 6320. Azul 4422, redução para 1809. Autorização até 3.12. Até